O ano de José foragido no culto. Uma palavra poderosa saíra do púlpito, impactando a vida de um rapaz comum. Concentrado, olhos vidrados, mesmo pensando em algo comum. Vencer de cabeça erguida, mesmo com tantas histórias de vida. Traficante assaltante no mundo, crime além da vida. Ha! Deixa quieto, ser crente não é o que eu quero. Eu quero ser rei fora da lei. Meu fim é botar de pé. Pra quê? Sei lá, eu. Todo mundo já foi servo um dia. Atire a primeira pedra, quem nunca sofreu com ajudaria. A fita é pior ainda quando vem da casa divina. O joio ofende o trigo, é nessa que alguém desvia. Em que Pedro e Judas, me diga quem foi o errado. O que errou, se arrependeu ou que se matou após do fato. Um dia na luz, outro dia nas trevas. Em quem confiar agora, no príncipe da paz. Uma guerra de cola por causa de droga. Quem desvia o novo convertido, pique se antecipa para a perdição. Injusto aquele que julga, maldito aquele que desvia o irmão. Porém nunca é tarde pra voltar. Exercitar a fé, seguir as trilhas, pegar os exemplos do homem de Nazaré. Que eu tenho para me manter de pé. Irmão, vamos seguir com fé. Tudo que ensinou o homem de Nazaré. O único motivo que eu tenho. 2004, o ano de Neemias foi profetizado. O que eu jurava que era além, eu vi se tornar fato. Uma nova chance, um novo começo pra aquele homem que só deseja que sua família e seus filhos nunca conheçam defesa. Eu preocupar em me tornar um rapper famoso, um garante importado, um pano mais caro, dinheiro no bolso, um nome no jogo. Semi-analfabeto, criado nas ruas, um brasileiro da vida. Hoje eu percebo que nada disso soma na minha trilha. Vejo nos rostos as marcas do sofrimento passado, somados com a gratidão de ter sido abençoado. Mesmo após lágrimas, lutas e várias patifarias, inclusive algumas vidas de dentro da casa divina. Eu sei, o santo de Israel nunca abandona seus filhos. Teste é forte, o sangue ferve, porém nunca abandona esse trilho. Vá! Deus é contigo, tudo podemos no que nos fortalece. Esquece o farinha, despacho calibre, apaga o maldito do beck. Farinha, bebida, mescado, mulheres, noitadas, a fio acordado. A vida é louca, tudo se liga, o mal ruge ao seu lado. Porém, nunca dá de pra voltar e exercitar pra fé. Seguir as trilhas, pegar os exemplos do homem de Nazaré. Irmão, vamos seguir com fé. Tudo que ensinou o homem de Nazaré. O único motivo que eu tenho para me manter de pé. Irmão, vamos seguir com fé. Tudo que ensinou o homem de Nazaré. O único motivo. 2005, o ano de Josué que chegou ao final. Aos poucos vejo o mover do sobrenatural. Fora profetizado e ministrado a esse narrador. Que eu sou guerreiro, sacerdote, sucessor, conquistador. Parte me tem minha vida e não retenha a minha riqueza. É hora de alargar a tenda e receber a cena. Ano de toma posse de tudo que Deus me deu. A dama da fúria, supremacia, tudo que o meu eu herdeu. Nada melhor do que voltar à velha rotina. Tirar o inferno e pregar o verbo da vida. Pra todos os manos da mina, como sempre se é um baque. Bem-vindo a 2006, ano de saque. Profetizado que é hora de colher. Que eu nasci pra vencer, não adaquei doer. Porém, nunca foi tarde pra voltar e exercitar a fé. Seguir as trilhas, pegar o desejo do homem de Nazaré. Que eu tenho para me manter de pé. Irmão, vamos seguir com fé. O único motivo que eu tenho para tudo que me manter de pé. O homem de Nazaré. O único motivo.